6 horas em Goiânia, comércio está aberto, tráfico de drogas. Amigos começaram a fazer suas paradas, dinheiro pra lá, produto pra cá, pessoas cheirando e fumando, sem ter o que fazer nessa vida. Amigos de infância começaram a fumar e hoje estão do lado de lá. Tenho certeza que não queriam ir por este caminho, entregando sua vida pro destino. Pode crer, tudo o que queria conseguiu. Um cano, um burro preto rebaixado, joga o cano para fora, olhando para o lado. Pode crer, véi, ele seguiu o caminho errado. Quando cheguei no seu bairro, vi o mano estirado, estourado, arrebentado, esperando o IML para ser levado. No outro dia o silêncio reinava, as pessoas nem comentavam, com medo, não sei de quê, mas eu sabia iria ter vingança. Seu irmão ainda está com esperança de encontrar o pilantra. 3 de janeiro de 95, aquele mesmo burro preto estava lá. Seu irmão ia se vingar, Rubão era o culpado daquele assassinato e será julgado. Eu não preciso mentir para sobreviver, estou falando a verdade, quer nos conhecer. 157, Jardim América. A violência é demais, é morte a toda hora. Crianças correndo descalço nas ruas agora. 6 horas, é hora de se ligar, a violência vai começar. Quanta violência em Goiânia, papá! Quanta violência! Quanta violência em Goiânia, papá! Quanta violência! Quanta violência em Goiânia, papá! Quanta violência! Quanta violência em Goiânia, papá! Quanta violência! 3 caras quebrou um moleque com 15 anos, acho que estou sonhando. 1º de janeiro de 98, começo do ano, o moleque deu entrada no hospital. Tinha dores na cabeça e na coluna, estava mal, muita fratura. Teve que ser operado de imediato, mas não resistiu e foi enterrado. O moleque não devia nada a ninguém, era inocente, era um exemplo para sua família. Não fumava e não cheirava, estava longe de pilantras, mas os safados não quiseram saber. Mataram o garoto por prazer, mas a hora de cada um deles vão chegar e eles serão jogados, porque aqui a vingança tá da mais não falha. Versículo 1º está na área e nós não cometemos falhas. Mais um foi assassinato, com 2 focos na cabeça e mais 5 pelo corpo. Mais um cadáver e no poço, aqui é foda, véi. A violência apavora, 6 horas, é hora de se ligar, a violência vai começar. Quanta violência em Goiânia, papá! Quanta violência! Quanta violência em Goiânia, papá! Quanta violência! Quanta violência em Goiânia, papá! Quanta violência! Quanta violência em Goiânia, papá! Quanta violência!